os meus olhos em você, se você está. Dona dos meus olhos é você, avião. Sem você desembarcar, pra eu te dar.